Não era possível dizer qual a idade dela. Isso era uma dessas coisas que eu começava a odiar nas garotas. Quando crianças, somos apenas meninos e meninas, e o tempo passa na mesma velocidade para todos. Então, um dia, a gente tropeça e as meninas saem correndo na nossa frente, em direção ao futuro. Elas sabem tudo sobre qualquer coisa e ficam menstruadas, têm peitos, usam maquiagem e só Deus sabe o que mais, porque eu é que não sabia. Diagramas de biologia não substituíam o que era ser, de verdade, jovens adultos. As garotas da nossa idade já eram. Vic e eu? Não. Eu começava a suspeitar que, mesmo quando precisasse fazer a barba todos os dias, ainda estaria em desvantagem. Um spoiler, meu caro, a gente nunca vai superar essa desvantagem. Esse é um recordatório do personagem Anne, localizado na página 10 da história em quadrinhos Como Falar com Garotas em Festas. Um gibizinho publicado em 2017 pela Quadrinhos na Companhia, em que os gêmeos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá adaptam um conto delicioso de Neil Gaiman. Eu sou o Luigi Sá. Estamos de volta com o Escapistas da Capela, um espaço mais enxuto para a gente conversar um pouco sobre o que eu ando lendo, assistindo, qualquer coisa aleatória, que não cabe no nosso tradicional podcast quinzenal de mesa redonda. Escapistas da Capela sai entre as quinzenas do programa tradicional de bate-papo. Você pode ouvi-lo via Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu agregador favorito, também no YouTube. Portanto, se você gostar do que ouviu, se inscreve e dá um like lá no canal. Se você quiser participar desse programa registrando sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Nesse programa, vamos falar um pouco sobre esse conto do Gaiman, suas recentes adaptações, ou seja, esse gibi do Moon e Bar, e o filme de 2017, que consta no catálogo Netflix. Como eu dizia, o gibi Como Falar veio do conto Como Conversar com Garotas em Festas, escrito pelo romancista britânico Neil Gaiman, o renomado autor de Sandman, né? Ele saiu dentro da coletânea Coisas Frágeis, publicado pela editora Conrad em 2010. A época do lançamento do livro O Oceano no Fim do Caminho, como campanha de marketing, a editora Intrínseca distribuiu esse conto gratuitamente como um e-book, né, para o Amazon Kindle e outros e-readers, né? E aí, antes de entrar no ar, estava procurando, que eu tenho essa versão digital, mas ela sumiu, assim. Geralmente você vê essas versões com preços simbólicos, né, R$1, R$2, mas sumiu. Como é curtinho, talvez seja fácil encontrá-lo na íntegra no Google. Mas do que o Gaiman trata nessa história, né? Ele propõe encarar de forma bem leve e divertida o complexo universo feminino, assim, na ótica de um adolescente tímido, com a clássica dificuldade de se comunicar com garotas da sua idade. Na realidade, pouco importa a experiência do indivíduo, né? Decifrar os códigos de uma mulher corresponde à tarefa das mais difíceis de obter êxito, né? E o melhor que o Anne, o nosso narrador protagonista, descobre que pode fazer é apenas parar e ouvi-las. O enredo tem lugar na Londres dos anos 70 e, além do nosso tímido Anne, tem como coadjuvante seu amigo Vic, que é o completo oposto desse narrador, né? O Vic é extrovertido, boa pinta, galanteador e ao serem convidados, né, para a festa de uma amiga de intercâmbio, eles erram a vizinhança e chegam numa festa repleta de belas garotas, e eles ainda não sabiam disso, talvez nem depois, já que a história é contada 30 anos no futuro, né, assim, com o Anne tentando relembrar e entender o que aconteceu nesse dia. Mas a gente que está de fora, nós, os leitores, né, a gente percebe que eles, na verdade, estão diante de fadas, né, personificações antropomórficas, né, de estrelas ou sobreviventes de civilizações perdidas, como a Atlântida. Aí, assim que os dois entram na festa, assim, o Vic se engraça logo com Stella, a loirinha que abre a porta, e o Anne fica por conta. Quando eu li o conto, e isso fica reforçado no gibi do Moon e do Bar, eu imaginei o Anne como o personagem daquele filme de 2000, do Cameron Crowe, aquele O Quase Famoso, aquele adolescente interpretado pelo Patrick Fugitt, né, que hoje, bem mais velho, vive o protagonista de Outcast, né, aquele seriado que adapta o gibi de horror do Robert Kirkman, né, de Walking Dead. Vocês lembram desse filme? Esse personagem era praticamente uma enciclopédia da cena musical. Mas ele era bem ingênuo, né? Ele vira uma espécie de roadie daquela banda que era um arquétipo, né, do Led Zeppelin e outros conjuntos, né? Enfim, no conto do Gaiman, o Wayne vai nessa pegada e aí ele usa seu extenso conhecimento musical para dizer que a música que tocava naquela festa não se parecia com nada que ele conhecia, né? A história se passa no comecinho do movimento punk, né? Então, as referências para ele eram o som do Stranglers, né, The Clash e os Sex Pistols. Vai ser aqui que eu começo a embolar tudo, porque deu vontade de falar desse gibi justo porque eu assisti ao filme que também adapta essa historinha e acabou de entrar no catálogo da Netflix. Mas assim, enquanto o gibi do Moon e o Ba vai numa pegada bem honesta, né, com o conto, daquele jeito que transpõe exatamente assim, o cenário que você monta quando lê a prosa, o filme do John Cameron Mitchell, né, um diretor com poucos trabalhos por trás da câmera, vendo aqui no IMDb, seu material está mais associado à televisão e mais como um ator, né? Não como diretor. Por sinal, ele fez o Andy Warhol em Vinil, né? Da HBO, né? Aquela série extinta. Bom, aí como eu dizia, enquanto a gente tem um gibi de 60 páginas, bem fiel a um conto de apenas 13 páginas, o filme pega esse plot e transforma essa referência sutil sobre o movimento punk em algo, vamos dizer assim, muito exagerado, pesado, já que exclui completamente essa atmosfera leve, né, quase solar, né, tanto do original quanto do quadrinho. E o pior de tudo, a mensagem do Gaiman também se perde, né, e se perde por muito, né, já que o filme tem 1 hora e 42 minutos de tempo de tela, né. A tal festa que o Vic e o Anne, e nessa versão mais um terceiro amigo, acontece depois de uma noitada em um clube de punk rock, né. Todo o visual das pessoas na festa lembram, sabe, aqueles desfiles de moda experimental, né? Aquelas roupas que ninguém jamais usaria em hipótese alguma, né? É bem estranho, assim. Os personagens estão bem descaracterizados, né? E o Wayne não parece tímido. E o Vic é só um cuzão, né? Ele até parece com o Billy Idol, né? Mas, cara, o Billy Idol é gente boa. A personagem da Ellie Fanning, né? Não está no original. O nome dela é Zen. E tem a Nicole Kidman como uma produtora de música, né? Porque eles saem da festa e essa Zan vai cantar punk rock num desses clubes noturnos, né? Cara, esqueçam. Aí voltando ao gibi ou ao conto, tanto faz, porque esses sim são excelentes, o Wayne fica entregue à própria sorte na festa, né? E aí o Gaiman, que é ótimo em criar uma atmosfera sarcástica, né, uma ironia bem dosada, faz o Wayne transitar ora como um personagem ingênuo, assim, com o intuito assim, de ressaltar o retrato da mulher abandonada, né? Ora ele finge não compreendê-la para dimensionar um caráter quase, eu diria assim, frívolo do sexo oposto, né? E essa ironia, ela fica ainda melhor pontuada porque acaba frisando assim, o espírito errático, né, daquelas garotas. Algumas tão velhas quanto o próprio tempo, né, mas visualmente jovens, né? E algo que vai ao encontro desse raciocínio do próprio Wayne, né, no comecinho do programa, né, de que a mulher sempre amadurece primeiro que o homem, né? E leva também à conclusão que eu antecipei ainda agorinha, de que a melhor comunicação com uma mulher talvez seja a audição sincera do que o outro tem a dizer, né? Aí, para fechar esse raciocínio, né, duas coisas. A primeira, minha parte favorita é quando a terceira garota que o Wayne conversa na festa, né, Triolet, ela diz ser um poema, né, um padrão, ou uma raça inteira cujo mundo foi engolido pelo mar, né? Ou seja, ela é a manifestação cultural e artística do que a Atlântida é para todos nós, né? Resumindo, a Triolet é literalmente arte, né? E aí ela fecha dizendo: existem lugares onde somos bem-vindas e lugares onde somos consideradas uma erva daninha ou uma doença, algo que deve ser posto em quarentena e eliminado imediatamente. Mas onde é que termina o contágio e começa a arte? A segunda e última coisa que eu queria falar é que o gibi é um desbunde visual, né? Os gêmeos, eles só melhoram com o tempo, né? Especialmente na narrativa deles, né? E eles são ótimos nesse lance de adaptação literária, né? Antes de Como Falar com Garotas em Festas, eles fizeram o Dois Irmãos, né? Do Milton Hatum e o Alienista, de Machado de Assis, né? Ambas premiadas, né? Respectivamente com o Eisner e o Jabuti. Então, eles conseguem impor bem, assim, seu estilo, suas interpretações do texto de uma forma muito fidedigna, né, às obras originais, mas com a cara deles, né? Isso é algo muito difícil, assim, minha gente, porque mais das vezes, assim, uma adaptação em quadrinhos de um texto em prosa é algo, na minha opinião, modorrento, assim, sem storytelling, sem ritmo. Eu acho que esses três trabalhos de adaptação acabam soando até como uma exceção. E eu disse duas coisas, né? Vamos fechar com mais duas? Pode ser? Vamos lá. Primeira coisa, de novo, assim, no gibi não tá dito quem fez as cores, né? Eu acho que são do próprio Moon e Bar. E tá uma coisa linda, assim. Eles costumam trabalhar com o David Stewart, né? Até quem faz as cores deles em Day Tripper. Mas não é o caso do estilo dele aqui, sabe? Soa mais como, aqui em Como Falar, soa mais como o tipo de sketches, né, que eles vivem publicando nas redes sociais deles. Como se um pintor de aquarela pegasse uma página pronta e tacasse tinta óleo, assim, com um pincel, né? Aí, segunda e última coisa pra valer agora. Duas referências marvetes, assim. Quinn, ele faz uma referência à arte do Barry Windsor Smith, né, em Conan, pra descrever a Treolê, né? E já no final, quando o Anne e o Vicky saem correndo da casa onde tá rolando essa festa, a Estela, né, aquela garota lá do comecinho que abre a porta pra os dois, ela tá possessa com o Vicky, né? E puta, cara, eu vou colocar a imagem no post, mas só pode ser a Fênix Negra ali, sabe? E a fala do Anne descrevendo essa imagem entrega tudo, né? Assim, mesmo na hora da morte, eu me lembrarei do que vi. Você não gostaria de deixar um universo bravo. Eu aposto que um universo bravo te encararia com olhos como aqueles. Então é isso. Só para você não esquecer, o Escapistas da Capela está no Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu agregador favorito. E agora no YouTube. Se você quiser participar desse programa, registrando sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assine o feed ou assine o canal. Dá um like pra gente, indica esse podcast para seus chegados, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, faz um comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Esse podcast foi roteirizado e editado por Escapistas Produções. E se você deseja uma consultoria sobre produção e edição de podcasts, escreva para osescapistas@outlook.com. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.